amargo sem paz. Mundo de amor, jamais. Até quando, Senhor, durará o clamor dos fiéis que sofrem perseguições, grandes as aflições. Se desvanecendo, mas sei que em breve o clamor da vitória ouvirei. Jesus virá em glória, enfim descansarei. Ele me levará deste mundo amargas caminham, sofrem que solidão, mas o crente ferido, sofrido com as marcas de Cristo, não choram em vão. Jesus assim prometeu.